Fecheiro 15, página 139, novo capítulo. Sundu Yamayé, puta que a pariu. Vou dar pontapés em todas as portas até chegar ao pátio do recreio. A puta da professora mandou-me para a rua com uma falta a vermelho, mas eu vingo-me. Quero lá saber que as contínuas refilem. Ó menino, isto aqui não é a selva, não é como lá de onde vens. Aqui há regras. Sundu Yamayé. Estamos a avisar-te, menino. Abro o peito e dou um pontapé noutra porta. Conhecem-me de algum lado? Olho as velhas bem de frente para lhes mostrar que não tenho medo. Abro as narinas, como o que Pacaça diz que todos os animais fazem antes de atacar. As velhas recuam, com as batas cinzentas e as varizes enfiadas nas meias elásticas. Lá podias andar montado nos leões, mas aqui tens de ter motos. As velhas refilam, mas nem tentam impedir-me. Têm medo de mim. Passo pela cantina e dou um murro no carro dos tabuleiros. Só me falta bater com a mão no peito para verem que acompanhava mais com os macacos do que com os leões. As velhas até saltam com o estrondo que o carro dos tabuleiros fez. Se querem dizer mal dos retornados, vou dar-lhes razões. A puta da professora. Um dos retornados corresponda. Como se não tivéssemos nome. Como se já não bastasse ter-nos arrumado numa fila só para retornados. A puta a justificar-se. Os retornados estão mais atrasados. Sim, devemos estar. Devemos ter ficado estúpidos como os pretos. E os de cá devem ter aprendido muito depois da merda da Revolução. Se for como em tudo o resto, devem ter tido umas lindas aulas. Ainda agora não há um dia em que não haja manifestações, bombas, ameaças, expropriações, ocupações, greves. Há sempre comunicados na televisão. Já não é só do MFA. Do Conselho da Revolução, do COPCON, agora é das comissões, dos comitês, das cooperativas, são cada vez mais. Não sei onde vão buscar tantos revolucionários. Esta manhã não havia pão no hotel. A diretora justificou-se. Os padeiros estão em greve por não quererem trabalhar à noite. Que se fodam os padeiros e a diretora, pontapé em cheio na porta para o pátio. As dobradiças chiam mais que as contínuas. Um frio do caralho cá fora. Fecho o blusão, acendo um cigarro, meto-me no meu canto. Se as contínuas não querem maca, nem se atrevam a passar por aqui. Se não há pão, deem-nos brioches. O senhor Acácio, maldoso, com os olhos nas mamas da dona Jovita. Dizem que o senhor Acácio e a dona Jovita têm um caso e que se encontram na casa das máquinas, ao lado da piscina. O Maurita ri-se. O meu velho ainda sabe como mudar o óleo. Também dizem que a dona Esther encomendou um trabalho à Preta Zuzu para que o senhor Acácio deixe de olhar para as mulheres. A Preta Zuzu tem fama de fazer uangas e de lançar chiculules tão forte que há gente que faz figas quando passa por ela. A dona Esther também pediu à Preta Zuzu um trabalho para o Maurita ter cabeça para ser engenheiro e outro para o Paulo ter cabeça para doutor. É o que dizem. Se é verdade, a Preta Zuzu não é grande feiticeira. O senhor Acácio continua a andar atrás das mulheres. E o Maurita e o Paulo estão sempre a fugir às aulas. Isso até se compreende, porque também têm professoras más, como a puta de matemática que acabou de me marcar uma falta a vermelho. As professoras fixes não podem nada contra as que nos tratam mal. A puta de matemática pôs os retornados na fila mais afastada das janelas, nos lugares com menos luz. Deve pensar que somos como as rosas da mãe, que murchavam se não lhes dava o sol. Deve ser isso. Um dos retornados que responda. A puta nunca diz os nossos nomes. Um dos retornados que responda. Era o que faltava. Nunca abro a boca. O retornado da carteira do fundo que responda, insistiu a gaja. Estava mesmo a querer farra. Custa assim tanto decorar o meu nome? Se me chamasse Kiji Banganga, ainda tinha desculpa. Mas Rui, porra, é um nome fácil. E mesmo que me chamasse Kiji Banganga, a puta tinha obrigação de o decorar. Mas não. O retornado aí do fundo que responda. É que nem que me tivessem arrancado as unhas e os dentes falava, nem que fossem buscar os da PIDE, que prenderam o pai do Hélder, o senhor Moreira, que nunca mais foi o mesmo depois da prisão. Coitado do Sr. Moreira, que ficou todo confundido. Às vezes nem sabia o que dizia. O Hélder dizia que o pai tinha ficado assim por causa da tortura do sono e por lhe terem batido com cabos de aço que levavam a pele agarrada. Coitado do Sr. Moreira. Espero que esteja melhor. A puta pensa que me importo com a falta a vermelho. Mas estou-me a cagar. Prefiro estar cá fora. Estou farto de ouvir aquelas merdas. A única coisa que chateia é o frio. O frio da metrópole consegue atravessar-nos até aos ossos. Então, quando o vento encana nos corredores que temos de passar ao ir de uns pavilhões para os outros, até parece que gela o sangue. E nem no inverno estamos. Dizem que ainda vai ficar pior. Não imagino como seja. Já é tão mau. As mãos nunca aquecem, por muito que as esfregue. E tenho muitas vezes comichão nos dedos e umas manchas encarnadas horríveis que doem como se fossem queimaduras. A mãe diz que são frieiras. Não conhecia a palavra. Também não conhecia cieiro, que é quando os lábios se cortam e começam a sangrar quando nos rimos. Deve ser por isso que os de cá não se riem. Quem é que pode ter vontade de rir quando sabe que vai sangrar dos lábios? E queixavam-se os que iam daqui para lá da matacanha e da filária, como se o frieiro e as frieiras da metrópole não fossem piores. Nas fotografias, o inverno era bonito, com neve nos beirais dos telhados, famílias à volta das lareiras, gatos a brincarem com novelos de lã e crianças nos parques com gorros e luvas coloridas. Afinal, o frio não é nada disso. É gente encolhida a esfregar as mãos, gente a bater com os pés no chão para os aquecer, gente triste, com camisolas de borboto. Borboto é outra palavra nova que dizemos muitas vezes. As camisolas que nos dão nos sítios da roupa têm sempre borbotos. Não temos escolha. Ou usamos as camisolas com borbotos ou andamos com o pijama por baixo das roupas antigas, as roupas de lá. Tanto faz. Ainda esta manhã, quando fomos ao mata-bicho, notava-se a camisa de dormir de flanela por baixo do vestido da mãe. Quando o frio começou, tínhamos vergonha de andar com o pijama por baixo da roupa. Mas agora já nos habituamos. A minha irmã, às vezes, olha-se ao espelho e fica com lágrimas nos olhos. Lá gozava quando havia choramingar, mas agora é diferente. Estar na metrópole ainda é pior para as raparigas. Os rapazes de cá não querem namorar com as retornadas. Se for para gozar, está bem, mas para namorar, não. Os rapazes de cá dizem que as retornadas lá andavam com os pretos. E as raparigas de cá não querem ser amigas das retornadas, para não serem faladas. As retornadas têm má fama. Usam saias curtas, fumam nos cafés. A minha irmã não se devia importar que as de cá não a queiram como amiga. Não vamos ficar na metrópole muito tempo. Vamos embora logo que o pai chegue. Vamos embora logo que o pai chegue. O pai vai chegar. Não posso ter medo que o pai nunca chegue. O tio Zé continua sem responder às cartas que lhe escrevi. Paneleiro de merda. Não me responde e não responde à mãe. O paneleiro não diz nada. Mas o pai tem de estar bem. Tem de estar bem. E quase a vir ter connosco. A ponte aérea acaba no dia da independência. Falta menos de um mês. O pai tem de voltar antes. Tem de voltar, tem de voltar, tem de voltar. Sejas tu quem fores, sabes o nosso acordo. Sejas tu quem fores, sabes o que combinamos. Às vezes, quando estamos à mesa no restaurante, a mãe fala como se o pai estivesse à sua frente. Acho que até as pessoas das mesas ao lado dão conta. Não podemos continuar à espera. Qualquer dia a mãe está com a dona Eugénia. O pai tem de chegar depressa. Já falta pouco para o dia da independência e eu tenho tanto medo. Não quero ter medo, mas tenho. Se o pai não chega até ao dia da independência, é porque não chega mais. É porque está morto. Ouviste? Sejas tu quem fores. Desta vez é a sério. Não é como aos jogos que fazia antes. Se o pai não chega até ao dia da independência, mataste o pai. Se o pai não chega até ao dia da independência, é porque quiseste mandar os cabrões dos pretos matar o pai. Sejas tu quem fores, tens de me ouvir. Não estou a brincar. Não me vais deixar à espera para sempre. Não me podes fazer o que fizeste ao Hilário. Está frio, muito. Mas o que me faz tremer é o medo. Cerro os dentes com muita força e tento não pensar no pai. Tenho de pensar noutras coisas, nem que seja na puta de matemática que implica comigo desde a primeira aula. logo na primeira aula. Um retornado tão louro e com os olhos tão azuis. O que é que a puta queria dizer com isso? Há retornados de todas as cores? Em meio milhão de retornados, deve haver retornados de todas as cores? Até deve haver retornados verdes com pintas amarelas? Mas hoje a puta não desistia. Responda ao que te perguntei. Estou a falar contigo. Quanto é a raiz quadrada de 9? Que pena eu e o Maurita não sermos do mesmo ano. A Ruth é a única que é do mesmo ano que eu, mas ficámos em turmas diferentes. Ainda bem, já estou farto da conversa do concurso das Misses do Samba. Raiz quadrada de 9. Os retornados da minha turma são choninhas. Nunca desafiam as professoras. Têm medo de quê? Das faltas a vermelho? De serem expulsos da sala? Depois de tudo o que nos aconteceu, não devíamos ter medo de nada, muito menos de sermos expulsos de uma sala. Cambada de choninhas. A puta, com a cara ao pé de mim, a ver se me assustava. Responde! Uma boca pestilenta a cheirar a café. Andam sempre a tomar café. Os de cá andam sempre a pedir um cafezinho, uma bica. E ficam contentes com as mexórdias que lhes servem, que sabem mal como tudo. E as gasosas? Que gasosas tão más, as da metrópole. É tudo mau. Raiz quadrada de 9. E eu, sundu. Silêncio. Iá. Silêncio. Maié. Os outros retornados desatam-se a rir. A puta sem perceber o que é que isso quer dizer. É a resposta em quimbundo. Falas em português, se fazes favor. Aqui fala-se português. Raiz quadrada de 9. Sundu ya maié. Foi assim que nos ensinaram lá. Todos se riram. Imediatamente para a rua, com falta disciplinar. All right. A Teresa Bartolomeu, com a cabeça baixa, para não ser apanhada a rir. A Teresa Bartolomeu adora quando responde mal às professoras. Daqui a pouco toca para o intervalo e a Teresa Bartolomeu vem ter comigo. Ei, Didja! Gosto tanto que a Teresa Bartolomeu me chame Didja. Só por isso não me importo de andar com um casaco branco, todo malaico, que me deram no sítio da roupa. A Teresa é a rapariga mais gira do liceu. E quando veste o casaco cor-de-rosa clarinho, com carapuço, que os pais lhe trouxeram de Paris, podia ser miss no mundo inteiro. O Maurita não gosta de raparigas da metrópole. As gajas são umas sonsas. Não querem ser vistas com retornados, mas bem gostam de ir connosco para trás da cerca. E são elas que nos põem as mãos dentro das camisolas e das cuecas. As gajas da metrópole são umas fingidas. Estão sempre a dizer mal de nós, mas só querem que as apalpemos. O Maurita tem razão, mas a Teresa Bartolomeu é diferente. A Teresa Bartolomeu passa os intervalos connosco e nunca diz coisas estúpidas. As raparigas da metrópole são quase sempre estúpidas. Se lhes pedimos um favor, pensas que sou preta? Fazem-se muito esquisitas até irem para trás da cerca. Atrás da cerca nem parecem as mesmas. Já nem pretas se importam de ser. Vão buscar-nos cigarros, lanches, tudo o que lhes pedimos. Até nos carregam os livros. E se lhes damos palmadas no rabo e lhes chamamos quitatas, são só risinhos. A Gabi, uma a quem dei um beijo de língua logo no início do ano, disse-me que gostava de estar comigo, que quando estava comigo era como se estivesse no estrangeiro. E como é estar no estrangeiro? Perguntei. A Gabi não sabia, nunca tinha saído da metrópole, mas não achava estranho dizer, é como se estivesse no estrangeiro. É mesmo coisa de rapariga da metrópole. Mas a Teresa é diferente. Daqui a pouco toca para o intervalo e a Teresa vem ter comigo. Ei, Didja! A Teresa é a única pessoa que me chama Didja. Não deixo que mais ninguém me chame. Quando me deram o casaco, ainda perguntei o que é que aquilo queria dizer. Mas lá no sítio da roupa ninguém sabia. Deve ser uma coisa importante. Ninguém ia escrever Didja com letras pretas e bem gordas nas costas de um casaco se não fosse importante. Daqui a nada toca e vamos para trás do pavilhão C. O Maurita diz que a Teresa Bartolomeu é uma drogada em terceira. A gaja só anda connosco para fumar liamba de graça. Tens a inveja. A Teresa é uma garina muito gira. O Maurita não desiste. Não te fiz nisso. Já vistes a mãe dela? Tem um rabo que parece uma prateleira. Daqui a uns anos a Teresa está igual. Quero lá saber do que o Maurita diz e de como vai estar a Teresa daqui a uns anos. A Teresa deve estar à espera que lhe peça namoro. Vou convidá-la para ir às Rochas. Se aceitar, é certo que quer que lhe dê um beijo. Qualquer rapariga sabe o que significa o convite para ir às Rochas. Para se chegar ao mar, tem de se descer muitas rochas cheias de verdete, escorregadias à brava. As raparigas precisam sempre de ajuda, ou fingem que precisam. Num segundo, estamos de mão dada. Da mão dada ao beijo é um instante. Isto para não falar da Gruta do Gigante, que é um buraco nas rochas. Não mete medo nenhum, mas as raparigas assustam-se e temos de as abraçar. E quando está abraçado, tem de se dar um beijo, mesmo que a rapariga seja feia. Se não dermos um beijo, podem pensar que somos maricas. É por isso que eu nunca me aproximo da Gruta do Gigante com uma rapariga feia. A Rosarinho está farta de tentar, mas eu fujo sempre. Era lá capaz de dar um beijo a uma rapariga que tem o nariz de 1 metro de comprimento. Ainda me vazava um olho. Acho que o Morita tem inveja da Teresa. E até o percebo. A Teresa vive num apartamento lindo, perto do liceu. Fomos lá durante uma borla. Uma sala com maples redondos, como os que a mãe pedia ao pai, e um giradiscos estéreo. O que a minha irmã havia de adorar aqueles giradiscos. A minha irmã nunca está no grupo de retornas. Anda sempre atrás de um grupo de besugos que se reúnem ao pé da sala dos professores. Uns besugos com a mania que são bons. A minha irmã parece um cãozinho atrás deles. Eu não ando atrás de ninguém, nem da Teresa, que é bonita como tudo. E tem uma criada fardada que lhe traz o lanche no intervalo grande e pais que lhe compram presentes no mundo inteiro. Mas gosto da Teresa. Gosto por ser bonita, quase tão bonita como as raparigas dos brincos de cerejas. Afinal, não há assim tantas raparigas bonitas na metrópole. Em geral, até são feias, muito mais feias do que as de lá. Têm o cabelo oleoso a escorregar-lhes pelas costas, que é um desgosto, e os dentes encavalitados com sarro de leite, parece que nem os lavam. Cheiram como lá cheiravam os sacos dos lanches que ficavam ao sol. Um cheiro avinagrado que fica no nariz e dá vontade de coçar. Mas a Teresa é diferente. Também gosto dela por não se importar de ter os dedos sempre sujos de tinta da esferográfica, dedos gordinhos, com as unhas roídas, e por comer bolos sem limpar logo o açúcar dos cantos da boca, com os dedinhos em pinça e a boca em ovo, como fazem as outras raparigas, e por não dar gritinhos quando leva com a bola no jogo do mata. O Maurita pode achar que sou parvo por gostar da Teresa, mas acho mais parvo por andar atrás da Ruth, que fuga às aulas para ir com os tugas mais velhos que a passeiam de carro e lhe dão prendas. A minha irmã fica a olhar para a roupa bonita da Ruth. Um dia vou comprar uma loja inteira de vestidos para a minha irmã e a minha irmã vai ser a garina mais gira do liceu. Ainda bem que o meu casaco é quente. O Maurita teve mais azar. Só conseguiu arranjar uma gabardine fria, cor de caca. Quando a usa, parece um detetive dos filmes antigos. O Negola tem um casaco cheio de franjinhas à Elvis. E o Paulo, um que era dos bombeiros. Parecemos uns palhaços. Então, se usamos as calças e as camisolas de lã 4 ou 5 números acima, nem se fala. Nos sítios da roupa, quase só nos dão números grandes. Dizem que a roupa quente vem da América, do Canadá, da Alemanha e que lá as pessoas são grandes. Mas nós sabemos que os de cá nos roubam as roupas melhores. No estrangeiro não pode haver só gigantes, também tem de haver gente do nosso tamanho. Da próxima vez que houver distribuição de roupa, vou de véspera e vão ter de me dar roupa boa, senão vai haver maca. A minha irmã precisa de roupas quentes para que as professoras parem de escrever recados. A aluna tem muito frio. A aluna está sempre a tremer nas aulas. A aluna tem de vir mais agasalhada. Nunca mostramos à mãe os recados que as professoras mandam e falsificamos-lhe a assinatura. A mãe já anda tão nervosa, já quase não come nem dorme. Se algum dia pensei ter de mandar os meus meninos à escola com frio e sem livros. Se algum dia pensei que isto nos podia acontecer. Tanto o vosso pai trabalhou. Anos e anos de trabalho, sem um único dia de férias, para agora não termos um tostão. Era o que faltava, mostrar os recados das professoras à mãe. A minha irmã tem vergonha de ser retornada. Finge que é de cá. Esconde o cartão que tem o carimbo vermelho. Aluna retornada. O cartão que dá direito a um lanche na cantina. A minha irmã, cheia de fome, mas sem coragem de ir à cantina para que os de cá não vejam o cartão. Aluna retornada. A minha irmã, a achar que pode não ser retornada, apesar das roupas grandes, da pele ainda queimada pelo sol de lá, de se rir sem medo que os lábios sangrem. Um sorriso bonito. A minha irmã, a fingir que não é retornada. A dizer pequeno almoço, frigorífico, autocarro, furos. Em vez de mata-bicho, geleira, machimbombo, borlas. A minha irmã, a não querer ser retornada. E quando acorda, hoje sonhei que estava a comer pitangas. A minha irmã, tão triste que já nem discute comigo, nem me chama estúpido. Quando nos formos embora daqui, a minha irmã vai voltar a ser como era. Vai zangar-se comigo outra vez por tudo e por nada. Seu estúpido, aleijaste-me. Seu estúpido, estragaste-me o livro. Quando estivermos no Brasil, a minha irmã vai gostar outra vez de esticar os caracóis e de se pôr bonita para ir às festas, de ler fotonovelas. No Brasil não há frio e há frutas como as de lá. A minha irmã pode comer as pitangas que quiser. Será que a nossa pitangueira continua a dar pitangas? A mãe diz que tem a certeza que as roseiras morreram de tristeza, que perderam as pétalas uma a uma até ficarem com o coração à mostra. Nunca nos deixava tocar nas rosas. As coisas que morrem não se devem tocar. A mãe sempre disse coisas esquisitas. Um dia fomos passear à Barra do Coanza. A mãe não tirava os olhos do mato que ficava para lá das bermas do asfalto e disse: gostava de ir ao coração desta terra, ao sítio de onde os pássaros gritam. Um mato tão fundo onde nem sequer a luz do sol consegue entrar. Gostava de sentir a sombra escura desta terra. Não sei onde é que a mãe vai buscar estas coisas. Às vezes tenho medo que sejam os demónios que a façam dizer essas coisas. E o meu coração bate mais depressa. Mas nesse dia a mãe estava calma e falava devagar. Não acredito que fossem os demónios a falar por ela. Uma sombra tão escura e tão espessa que as árvores podem existir com as raízes de fora. Esta terra não nos pertence, enquanto não lhe conhecermos o coração. Enquanto não lhe conhecermos o coração, esta terra não guardará as nossas marcas, nem reconhecerá os nossos passos. Daqui a nada toca para o intervalo. A Teresa Bartolomeu vem ter comigo. E o pátio enche-se de gente. Deixa de estar tanto frio. E o medo também se vai embora. Ou pelo menos não me faz tremer.